Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos a ídolos e a cometer imoralidades. Assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaítas. Arrependam-se, senão eu logo irei até aí, e com a espada que sai da minha boca lutarei contra essa gente. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o maná escondido, e a cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece, a não ser quem a recebe. Vamos orar? Senhor e Pai, nós estamos hoje diante da Tua Palavra. Não podemos fugir da Tua presença, como diz o salmista Davi no Salmo 139. Se subirmos ao monte, lá Tu estás. Se colocarmos as nossas camas entre os mortos, lá também Tu estás. Mas agora, ó Pai, de uma forma especial, estamos diante de Ti, porque estamos diante da Tua Palavra. E nós Te pedimos, ó Pai, que a Tua Palavra ela venha a nos incomodar nessa noite, ela venha nos trazer verdade, ela venha abrir o nosso entendimento, para que possamos seguir então em novidade de vida. Te pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito faça esse trabalho de mediação entre a Tua Palavra, a nossa consciência e os nossos corações. Te convidamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, a igreja de Pérgamo era uma igreja que não era feita a igreja de Éfeso, nós estudamos, nem era também feita a igreja de Esmirna, como vimos também na semana passada, pela questão geográfica e por outros fatores também. A igreja de Pérgamo, ela não era uma grande metrópole, não era um grande centro de troca comercial, como era a cidade de Éfeso e também a cidade de Esmirna, mas a igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo ficava situada nessa cidade. Pérgamo, ela ficava no alto de uma colina, ficava mais ou menos a 30 quilômetros do litoral, e essa era uma cidade muito bonita, porque ela tinha templos suntuosíssimos, e aí existem algumas ruínas desses templos. Era conhecida como a cidade dos reis, porque ela ficava na colina, os seus templos de mármore, grandes, altos e suntuosos, davam para ser visto, inclusive, do litoral. Então, quem vinha das embarcações imediatas e para o porto da cidade de Éfeso, a cidade de Pérgamo, que ficava na colina, ela transparecia isso aí. Era uma cidade, como eu disse, não era voltada para o comércio, nem para a cultura, mas era uma cidade que era voltada para a educação, era um grande centro educacional. Na cidade de Pérgamo existia a segunda maior biblioteca do mundo antigo daqueles dias da Ásia Menor. A maior de todas ficava em Alexandria, e a segunda grande biblioteca ficava na cidade de Pérgamo. A cidade de Pérgamo também era conhecida por ter uma das mais famosas faculdades de medicina. Lá, nós vamos ver, estava o templo de Esculápio, conhecido como, na verdade, o deus da medicina, aquela cobra, aquela serpente. Então, existia lá uma grande faculdade de medicina também, naquela cidade, onde pessoas da Ásia Menor que queriam estudar medicina iam para a cidade de Pérgamo, e lá eles investiam na sua educação e também na sua carreira de medicina. Era também um grande centro religioso, então ela era um grande centro educacional e ao mesmo tempo era um grande centro religioso. Lá existia uma diversidade de templos pagãos, e esses templos eram frequentados pelos moradores da Ásia Menor daqueles dias. Lá existia o templo de Dionísio, existia o templo de Esculápio, o templo da deusa Demétria, existia o templo de Zeus, e a cidade de Pérgamo foi talvez a primeira cidade que instituiu o culto ao imperador romano, o templo de Zeus. Nós vamos ver mais detalhadamente ao longo da mensagem qual era o simbolismo, o que representavam essas deidades e esses templos também na cidade de Pérgamo. Então aqui Jesus, ele traz a sua palavra à igreja que estava em Pérgamo, e nós sabemos, nós temos visto isso ao longo dos estudos sobre essas igrejas, que Jesus, o propósito de Jesus a essas igrejas é exortar essas igrejas. E nós sabemos que a palavra exortação não apenas quer dizer chamar atenção, mas também quer dizer encorajar. Existem esses dois aspectos. E em todas essas cartas, essas sete igrejas, existem esses dois elementos. Elementos de encorajamento, que ele chega e diz assim: continue fazendo essas coisas que vocês já estão fazendo. Parabéns, muito bem, continue assim. E existem algumas outras ocasiões que ele chega e repreende as igrejas. Arrependam-se, parem de fazer essas coisas aqui. Então, ele encoraja por um lado, e por outro lado, ele também repreende a igreja. E aqui ele faz isso com essa igreja aqui de Pérgamo. E Jesus, ele encoraja essa igreja. A primeira coisa que ele diz, no versículo 13, leiam comigo a palavra de encorajamento a essa igreja de Pérgamo. Ele diz assim: eu sei que vocês moram aí onde está o trono de Satanás. Eu sei que vocês moram aí onde está o trono de Satanás. Na igreja de Éfeso ele chega e diz: eu conheço as tuas obras. Na igreja de Esmirna ele diz: eu conheço o seu sofrimento, eu conheço a sua pobreza. Mas aqui na igreja de Pérgamo ele diz assim: eu sei onde vocês moram, eu conheço onde vocês moram. O lugar que vocês moram não é um lugar fácil de se viver, é conhecido como o trono de Satanás. Por que que a cidade de Pérgamo era conhecida como a cidade que possuía o trono de Satanás da parte do Senhor Jesus? Por quê? Onde é que estava? Será que lá tinha um trono verdadeiramente a Satanás? Uma igreja satânica? Não necessariamente. Satanás, ele é muito mais sutil do que isso. E nós vemos isso, essa palavra de Jesus, assim: eu sei onde vocês moram onde existe o trono de Satanás. Eu creio que se aplica ao contexto em que aqueles muitos templos e a doutrina que pregava aqueles muitos templos inseridos na cidade de Pérgamo. Vamos primeiro ao templo de Dionísio. Dionísio, é interessante, Dionísio conhecido como Deus do vinho. Lá na cidade de Pérgamo existia o maior templo da Ásia Menor ao Deus Dionísio. Veja que coisa interessante a respeito do Deus Dionísio. Eu andei pesquisando isso algumas semanas atrás. E o Dionísio, ele era filho de Zeus. Zeus, quem era Zeus na mitologia grega? Era o Deus mestre, né? O Deus dos deuses na mitologia grega, Zeus. Ele era o chefe, o líder dos deuses. E Zeus, ele teve um caso com uma humana, uma virgem humana, e ele teve esse filho chamado Dionísio. Então, Dionísio, ele era filho de Deus com homem. Filho de Deus com homem, uma virgem. E Dionísio, ele proporcionava alegria ao ser humano, por ter sido filho de Deus com homem, essa miscigenação. E as celebrações de Dionísio eram marcadas por muito vinho e carne com sangue, vermelha, com sangue. Aquela picanha assim, que você corta assim, o sangue. Muita carne e muito sangue. E muita bebida, muito vinho. E as celebrações de Dionísio, elas começavam assim, mas quando as pessoas começavam a comer e a beber, se embriagavam, as festividades duravam 3, 4, 5 dias, direto bebendo. A cidade virava uma loucura, um pandemônio. Orgias, homicídios, confusões, tudo em nome da celebração da vida. Veja que coisa interessante ao Deus Dionísio. A festa de Dionísio, as celebrações de Dionísio se tornaram tão violentas e tão promíscuas que até em Roma, a capital do Império Romano, ela havia sido proibida. Já pensou? A cidade pagã de Roma proibiu a prática do culto a Dionísio. Tamanha era a bagunça que ela proporcionava na cidade, a falta de segurança, a instabilidade. Porque onde se junta comida, sexo e bebida à vontade, só tem instabilidades. Então esse era o primeiro templo que existia na cidade, o templo do Deus Dionísio. Existia um outro templo na cidade muito famoso, que era ligado àquela escola de medicina, que era o templo de Esculápio. Quem estudou medicina ou faz enfermagem, ou fez escola de enfermagem, sabe disso. Era o maior templo a Esculápio na cidade. Esculápio era conhecido como o deus da cura, o deus curandeiro. O seu templo era repleto de serpentes, não venenosas na sua maioria. E o que é que acontecia? Se você tivesse um ente querido doente, se estivesse passando por alguma enfermidade, você era levado ao templo de Esculápio. E você era internado nesse templo, cheio de serpentes. E você dormia nesse local, e lá os estudantes de medicina na cidade remediavam as suas feridas, tomava conta de você, dava remédio, dava toda a assistência. E quando você fosse curado, você colocava o seu nome tinha uma grande pedra branca no fundo desse templo, e você engravava o seu nome nessa pedra branca, essa pedra de mármore enorme, e você atribuía a sua cura ao Deus da serpente, o Deus Esculápio. Terceiro templo lá, que era muito famoso, o templo da deusa Demétria. Ali a deusa Demétria. A deusa Demétria, ela era responsável pela colheita, pela abundância, a subsistência da vida, da alimentação. E o interessante também era o seguinte, é que a deusa Demétria, ela prometia perdão de pecados se você entrasse e fosse lavado por sangue de touros. Existia lá um tanque cheio, repleto de sangue de touros, e ao entrar nesse tanque, banhar-se nessas águas, não, nesse sangue, você obtinha remissão dos seus pecados. E toda a fartura, e toda a colheita, e toda a alimentação que provinha naquela região era dada glória à deusa Demétria. O seu templo era muito famoso, muito frequentado também. E além do templo à deusa Demétria, existia o templo de Zeus, que era o maior dos deuses da mitologia grega. E no templo de Zeus, nessa cidade de Pérgamo, foi instituído, como eu falei anteriormente, o primeiro culto ao imperador romano. Todos os habitantes daquela cidade eram obrigados a adorar o imperador no templo de Zeus. Ao adorar o imperador, você demonstrava a sua fidelidade para com ele e reconhecia que ele era Deus homem na terra. Agora vamos voltar àquela frase que Jesus, ele direciona à igreja. Ele diz assim: eu sei onde vocês moram. Vocês moram onde? Onde existe o trono de Satanás. Observando esses fatos, nós vemos que não existia propriamente dito um templo do diabo, uma casa de Satanás, mas existiam todos esses templos aqui. A alegria e a vida era atribuída a Dionísio, a saúde, a cura era atribuída a Esculápio, a provisão e a alimentação da vida era atribuída à deusa Demétria, e a fidelidade do povo era atribuída ao imperador romano. Você vê, o diabo, ele não é... Eu estava lendo um livro muito interessante, queria que eles fizessem um filme desse livro um dia. É um livro escrito por C.S. Lewis, chamado Cartas do Inferno. E esse livro, ele fala a respeito de um demônio experiente instruindo um demônio aprendiz. Ele escreve várias cartas a esse demônio aprendiz, o ensinando como prender os seres humanos, como cativar e roubar deles a atenção que pertence a Deus, como dominar a vida dessas pessoas. E o interessante é que Satanás, ele, na palavra desse instrutor ao seu aprendiz, ele nunca se mostra como às vezes a igreja tem o retratado, com um diabo de chifres, com um tridente, com a cara horrível. Mas o diabo, ele é sutil. O nome Satanás em hebraico quer dizer enganador. Então o que o diabo faz é o seguinte: o responsável pela alegria é esse Deus aqui. Ele é um falso Deus, ele não existe. Mas dê a glória a Ele. E pelo menos se você der a glória a Ele, você não dá a Deus. A subsistência da vida, o alimento, essa deusa aqui, Deméter, ela não é uma deusa verdadeira, fictícia, mas dê glória a ela. Pelo menos você não está dando glória a Deus. Esse Deus aqui, Esculápio, ele não é um Deus verdadeiro. Mas toda cura que você venha adquirir, atribua a glória a Ele. Pelo menos você não atribui a Deus. E a sua fidelidade atribua ao imperador, porque Ele que lhe dá boas estradas, Ele que lhe dá trabalho, Ele que dá a segurança que você precisa. Dê glória a Ele. Pelo menos você não precisa dar glória a Deus. É assim que o diabo ele age. Ele age de uma forma muito sutil. E quando nós menos esperamos, nós estamos de joelhos dobrados, nos curvando diante dele. Ah, pastor, eu não adoro Satanás não, que negócio é esse? Mas quando nós desviamos a glória e o culto que pertence a Deus, nós começamos a adorar coisas e pessoas, falsos deuses, e caímos na artimanha do diabo. E a palavra de encorajamento de Jesus à igreja é basicamente essa. Ele está dizendo assim: eu sei que é difícil viver em um lugar onde toda a glória não é atribuída a Deus. É difícil você viver numa sociedade onde nada é atribuído a Deus. É difícil você também glorificar a Deus. É um ambiente difícil. E no nosso contexto, eu sei pessoalmente que é difícil para a nossa igreja dos nossos dias também viver a sua fé sem se dobrar diante dos deuses que o diabo tem colocado. Na nossa sociedade, os deuses que o diabo tem colocado não são Zeus, Dionísio, Demétria e assim por diante vai, mas os deuses que o diabo tem levantado na nossa sociedade, e que é difícil nós vivermos uma vida de crentes tementes a Deus sem nos dobrarmos diante deles, são beleza, estética, poder, dinheiro, imagem, todas essas coisas. E a partir do momento que eu menciono isso aí, você pode começar a aplicar de uma forma mais pessoal na sua própria vida. Uma sociedade que glorifica a forma do corpo humano perfeito. E a nossa cultura hoje em dia, onde mulheres são encorajadas a modificarem, a mutilarem seus corpos, para que elas possam se assimilar ao padrão de beleza que existe nas revistas, nos outdoor e nas telas de televisão. A sede de poder e de subir que existe na nossa sociedade, que é pregada desde o momento que você começa a se preparar para um vestibular. Você tem que crescer na vida, você tem que ser campeão, você tem que derrubar as pessoas, e assim por diante vai. Existe esse tipo de pensamento quase que no subconsciente da nossa sociedade. Esses são os ídolos que têm se levantado diante de nós. E a palavra de encorajamento para o Senhor, do Senhor Jesus à igreja e para nós hoje: eu sei que é difícil vocês não se curvarem diante desses deuses do dinheiro, da beleza e assim por diante vai. De nós mesmos. Nós vivemos também numa sociedade que glorifica soberanamente a ação humana. Você é responsável, você. Por isso que existe status de estrelas, por isso que existe status de celebridades, porque qualquer menor que seja, qualquer por menor que seja, uma conquista humana, logo esse ser humano é idolatrado. Se o cara... Vou dar um exemplo aqui. Nós estávamos conversando essa semana, esse final de semana, o Armando e a esposa dele, a Dé estava lá em casa, já estava almoçando, e a Beth estava mencionando aquele o show do YouTube que teve aqui no Brasil. E uma moça que o marido dela trabalhou e se esforçou para pegar o ingresso para ela. E ela vai para o show, e ela sobe no palco, e ela dá um beijo no Bono, e logo sai de lá, Globo, tudo que é jornal. É uma sociedade que idolatra o ser humano, celebridades, pessoas que têm exposição. E nós muitas vezes corremos atrás desses sonhos, nós muitas vezes nos dobramos a esses falsos deuses. Isso nada mais é do que um culto ao diabo. É difícil dar crédito a Deus onde ninguém dá. Esse é o encorajamento do Senhor Jesus à igreja de Pérgamo. Mas o Senhor Jesus, ele não apenas encoraja essa igreja que estava perseverando na sua fé, num local onde ninguém dava glórias a Deus, e às vezes eles eram boicotados, como nós vimos nas outras cidades, por servirem a Deus, darem glórias a Deus, e alguns deles também perdiam a sua vida por conta disso. O exemplo disso é do primeiro mártir da igreja de Pérgamo, no versículo número 13, ele diz assim: até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto em Pérgamo, onde Satanás mora. Antipas foi um servo de Deus que a história, a tradição da igreja diz que ele negou dobrar os seus joelhos diante do imperador romano e dar tudo ao imperador romano. Ele era um líder daquela igreja lá em Pérgamo. Ele negou fazer isso e por conta disso ele perdeu a sua vida. Então o Senhor Jesus olha isso, olha esses fatos, vê o exemplo de Antipas, que conseguiu perseverar e não dobrou os seus joelhos à idolatria. Ele usa a vida de Antipas como um exemplo a ser seguido no meio daquela igreja, e um exemplo a ser seguido por nós também. E ele encoraja a igreja: continue a fazer isto, a viverem assim. Eu sei que o lugar que vocês vivem é difícil. Mas o Senhor Jesus agora ele começa a trazer algumas reclamações. Ele traz agora uma palavra, não de encorajamento, mas de repreensão à igreja de Pérgamo. E ele diz isso aí, justamente no versículo 14. Leiam comigo, ele diz assim: mas tenho algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos e a cometer imoralidades. Assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaítas. Basicamente, a reclamação do Senhor Jesus Cristo é que a igreja havia cedido a dois falsos ensinamentos no seu contexto. O primeiro é aqueles que seguiam o exemplo de Balaão. Não existia de uma forma organizada uma seita a Balaão, mas o comportamento daqueles cristãos era semelhante ao comportamento de Balaão. Quem era Balaão? Balaão foi um profeta do povo de Deus. Você pode ler a história dele no livro de Números, do capítulo 20 de Números, ou 23 de Números, até o capítulo 35 de Números. Você vai ver aí a história de Balaão. Quem era Balaão? Balaão ele era um profeta mercenário. Ele trazia oráculos da parte de Deus, desde que ele fosse pago. E o que aconteceu foi algo de interessante. Balaque era um rei inimigo do povo de Deus, e ele chega para Balaão e ele diz assim: Balaão, eu quero que você me ajude a amaldiçoar o povo de Deus, para que eu vença e tome vitória sobre eles. E Balaão disse: tá bom, custa tanto e tal, beleza, acertaram. E Balaão vai, semelhantemente a um feiticeiro, a um pai de santo, e ele tenta buscar um oráculo da parte de Deus para que o povo de Deus seja amaldiçoado, mas Deus nenhuma vez revela isso a Balaão e diz: o meu povo eu não amaldiçoo. E Balaão chega para lá e diz: ó, não dá não, a praga não está pegando, Porque Deus disse que não, o povo dele não. Tem outro inimigo aí, eu não posso fazer o trabalho, mas o povo de Deus, Deus disse que não permite não. E foi uma vez, duas, três vezes e deu nada. Meu povo não aguardou não. Jogar praga sobre o povo, de jeito nenhum. Então Balaão, rei da artimanha, chega para Balaque e diz: agora tem um jeito. Tem um jeito. Tem um jeito para pegar o povo de Deus. Escolhe. Olha, é o seguinte. Está aqui no texto. Comida e mulher. Comida e mulher. Oferece a eles alimento sacrificado aos ídolos e pega as mulheres mais bonitas do teu povo e joga do lado deles. Bota elas rebolando de mini saia e pá, dando mole. E eles vão cair nessa artimanha e o próprio Deus vai se encarregar de castigá-los. Vamos fazer isso aí. Eu não consigo trazer nenhum oráculo contra eles, porque Deus não vai liberar isso aí. Mas dá mulher e comida para eles, que eles vão lá comer dos manjares dos ídolos, vão lá se prostituir, seguir atrás das mulheres pagãs, que Deus não permitia o relacionamento do seu povo com pessoas do outro povo. E aí, eles fazendo isso, o próprio Deus se encarrega de detonar eles. Faz isso aí. E foi isso que Balaão fez com Balaque. E o povo de Deus caiu. E o que o Senhor Jesus está dizendo aqui à igreja de Pérgamo é que, do mesmo jeito que aquilo ali tinha acontecido, está acontecendo na igreja de Pérgamo, e eu digo que acontece constantemente nas nossas igrejas. Crentes que estão aqui, sabe como é que é isso? Crentes que estão aqui no domingo. Eu conheço rapazes que aprenderam a beber com os amigos da igreja, se embriagaram. Conheço rapazes e moços que perderam a virgindade dentro da igreja. Quando eu era pastor lá no Curado 4, um rapaz fumou maconha com outro jovem da igreja. Já pensou? Aprendem a fazer maus negócios com empresários que conhecem da igreja. Eu estava conversando com um pastor amigo meu lá de Brasília. Eu estava lá, fui lá pregar em novembro, e ele estava preocupado que aconteceu um grande problema na igreja dele. O que aconteceu foi o seguinte: a igreja dele fica no Lago Sul de Brasília, e é a área mais nova do Brasil, Lago Sul do Brasil. É mais nova. Só tinha gente de posse na igreja. E começou a vir um grande empresário para a igreja, atrair alguns grandes empresários e algumas pessoas também aproveitadoras. Começaram a chegar na igreja, pá, não sei o quê, tal. Aí um fez um negócio com o outro que deu um calote de 300 mil reais dentro da igreja. E aí a confusão começou e estava muito decepcionado nos dias que eu cheguei lá. Mas às vezes na igreja acontece esse tipo de coisa também. Irmãos que estão instigando os outros a pecarem. Libertinagem dentro da igreja. E era isso que acontecia na igreja de Pérgamo. E acontecia também com os seguidores dos Nicolaítas, que é o segundo grupo que Jesus traz queixa. Ele diz assim no versículo 15: assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos Nicolaítas. Quem eram os Nicolaítas? Discípulos de Nicolau, que pregavam o seguinte: frouxidão à doutrina dos apóstolos, graça demais, pode fazer o que quiser, que a graça cobre tudo, vai lá, não tem problema, você é crente, vai lá, negócio de... Então, você pode participar das orgias de Dionísio e mesmo assim ir para a igreja, pode fazer isso aí, pode passar os dias lá no templo de Diana, se prostituindo, pode fazer tudo para a igreja, não tem problema, não tem problema, é normal, é tudo muito normal. Esse negócio de radicalismo, não gosto de pastor radical, é assim. E as nossas igrejas estão cheias disso também, de jovens que dizem assim: namorar com descrente, isso aí é a opinião do pastor, não é a opinião da palavra de Deus, não tem problema, não, é a opinião do pastor, pode fazer, não tem problema. Quem está lhe impedindo? Você não é livre? Certos ambientes, certas amizades, transados no casamento, poxa, isso é do mundo de 2000 anos atrás, rapaz. Não, isso hoje em dia não tem nada a ver. Isso é muito natural, muito normal. Muito normal. O negócio de sexo no casamento é muito. Isso é muito careta, muito cafona. Vamos nos renovar. E era isso que acontecia com a igreja naqueles dias. Existiam mestres que se levantavam para dizer isso aí, para colocar a igreja nos maus caminhos, para afrouxar a doutrina dos apóstolos. E as pessoas caíram nisso aí. E eu creio que a igreja dos nossos dias enfrenta esse mesmo problema. Pessoas que estão dentro da igreja são assim também. E rapaz, vamos tomar um ali e tal, onde tem uma gatinha, não sei o que, fica e tal, que beleza. Não, mas isso não é certo. Não, certo por quê, rapaz? Já começa a trazer justificativa. Mas certo por quê? Por que não é certo? Comerciantes dentro da igreja, acontece muito isso também. Se reúne para conversar depois do culto. Diz, ó, rapaz, tem um negócio aí que eu. Rapaz. Não, rapaz, mas isso é ilegal, isso não pode não. Não pode? Que isso, rapaz? Não pode o quê? Chegou um irmão aqui da igreja uma vez dizendo assim, pastor. Estava com uma grande polêmica, que alguém que trabalhava com ela, que é uma empresa, e disse que para reter as contas, botava mandava dar uma ajeitada lá no contador de energia. Eu disse, pastor, vou fazer uma pergunta para você. Só o seguinte, tem empresa lá, muito gasto de energia, e chamar alguém para dar uma ajeitada no contador lá. Se você fala, irmão, que isso não é certo, né? Isso não é honesto. Ah, mas desonesto é o governo que rouba muito mais. E começa a dar justificativas de como cortar as beiradas éticas da vida. E mestres como esse, Nicolaitas, estavam se levantando dentro da igreja de Pérgamo e estão aqui na nossa igreja hoje também. Quando dá justificativa. O namorado, o casal, o namorado, estão transados. Não, mas isso não é certo. Não, isso é a opinião do pastor de antigamente. E assim vão persuadindo uns aos outros a caírem numa graça barata, afrouxarem a doutrina e o ensinamento bíblico, que era tão valioso e importante para a igreja. Isso aí Jesus não tolera não. É interessante assim que todas as cartas, Jesus ele se apresenta com um título que justamente se corresponde ao problema da igreja. Por exemplo, na semana passada, a igreja de Esmirna era uma igreja que sofria, que estava prestes à perseguição e estava na beira da morte, muitas das ocasiões que eles passavam, porque eles eram perseguidos em nome de Jesus, eram pobres. E Jesus diz assim, não tem problema não, eu sou o que morreu, mas ressuscitou. Vou encorajar essa igreja. Justamente falando a realidade desse povo. Agora, nessa igreja aqui de Pérgamo, você lembra que eu falei no começo da carta que Jesus é o Ultimate Fight? Jesus ele se apresenta aqui como Ultimate Fight. Veja o que, é que ele diz aqui. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreva o seguinte, ele já chega dizendo assim, esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. E aí a providência de Jesus ele está dando ao problema. Em primeiro lugar, ele se apresenta àquele que tem a espada afiada dos dois lados. Agora, isso aqui é muito interessante de acordo com o contexto. Porque quem possuía a espada na cidade de Pérgamo, nas cidades romanas, eram os governadores. E os governadores, eles tinham o direito de tirar ou deixar com vida as pessoas que eles bem achassem. Eles tinham o poder da vida e da morte, era isso que a espada simbolizava. Só o governador tinha esse direito. E é interessante que Jesus ele se apresenta assim, quem tem a espada não sou ele, não, quem tem a espada sou eu, guerreiro. E a espada que eu tenho é para ser usada. E ele chega aqui no versículo 16, e ele toma providência, ele dá essa palavra para a igreja de repreensão, ele diz assim, arrependam-se, senão eu logo irei até aí, e com a espada que sai da minha boca, lutarei com essa gente. Jesus, ele diz assim, vocês estão tolerando essas pessoas, estão tolerando elas, Mas se vocês não se arrependerem, eu vou aí, quem vai fazer o trabalho sou eu. Quem vai lutar sou eu. Quando Jesus pega na espada, meu amigo, para lutar, não tem ninguém que fique de pé. Ele diz assim: se vocês não eliminarem os falsos mestres, os professores da libertinagem da minha igreja, eu vou aí e vou destruí-los. Vou destruí-los. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele ama a sua igreja, é a sua noiva. Nós estamos tratando da noiva de Jesus. Como é que você trata a sua esposa, seus filhos, a quem você ama, você defende com unhas e dentes. Você pode não ter força, mas você defende quem você ama, a sua cria e a sua esposa. E Jesus com a noiva dele é do mesmo jeito também. Ele defende a sua noiva. E ele não tolera esse tipo de gente dentro da igreja. E se o chamado para a gente é assim, se Jesus não tolera esse tipo de gente dentro da igreja, também não devíamos tolerar nós. Essas pessoas, de acordo com o texto, são piores do que ímpios, porque elas conhecem a verdade, têm a mente cauterizada e estão no meio do rebanho de Deus, tentando fazer com que pessoas que estão tentando crescer e buscar a Deus caiam também e sigam o estilo de vida que elas levam. Essas pessoas Jesus não tolera e nós não podemos tolerar também. A igreja, ela deve tratar pecado sério. Nós estamos vivendo num contexto hoje em dia que as igrejas, elas não tratam pecado de forma séria. Não tratam. Desde que tenhamos número e renda e assim por diante vai, está tudo bem. Negócio de pecado. Estava conversando com um pastor amigo meu, ele é de uma outra denominação, e ele está falando: na minha igreja não disciplina ninguém. Como é que é, rapaz? Não, disciplina. Esse negócio de disciplina só afasta as pessoas. Vai ver as nossas igrejas, todos os tempos estão cheios. E as pessoas gostam. E o que existe de coisa por trás dos panos, que às vezes a gente não vê, é sério. E o Senhor Jesus diz assim: pecado é coisa séria. Eu morri pelo pecado da minha igreja, é tão sério que eu dei a minha vida por conta disso, para lavar a minha igreja. E ela é minha noiva. E quem está dentro tentando quebrar o meu relacionamento com ela, eu vou detonar. E vocês também, aprendam a não tolerar esse tipo de gente também. Então, disciplina, de acordo com os reformadores, é uma das marcas da igreja. Igreja que não disciplina, não possui marca nenhuma. Isso aqui é um chamado para nós, porque você tem que, de fato, manter um equilíbrio da graça, porque todos nós somos pecadores, e nós sabemos que enquanto estivermos vivendo aqui na terra, nós estaremos lutando contra o pecado que existe em nós, mas ao mesmo tempo a igreja não pode afrouxar o cinturão. Não pode se modernizar nesse aspecto. Porque pecado para Deus é coisa séria, ofende o seu ser, ofende a sua santidade. O salmista Davi entendia isso quando no Salmo 51 ele diz: ó Pai, somente contra ti somente pequei. O pecado é uma ofensa contra Deus. E Jesus diz para a igreja: arrependam-se. Essa palavra no grego, metanoia, na verdade a gente traduz como se converta. Vai se converter. Está andando uma direção, mude, vire 180 graus e ande na outra. Arrependam-se dos pecados cometidos por vocês, principalmente nessa área. E ele diz assim: se vocês assim fizerem, existe uma promessa que eu tenho reservado para a igreja. Duas promessas que ele tem aqui. Versículo número 17 diz: portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei do maná escondido. A primeira promessa que Jesus oferece à igreja é um maná escondido. O que era o maná? O maná foi o pão que o povo de Deus recebeu durante os 40 anos que ficou peregrinando no deserto. Era a forma com que eles se alimentavam, era a providência de Deus, porque o maná descia do céu e alimentava o povo. E Jesus, em João capítulo 6, Depois de alimentar a multidão, e a multidão ir atrás de Jesus, atrás de mais comida, Jesus, ele chega para a multidão e ele diz assim: eu sou o maná que desce do céu. Quem comer deste pão jamais terá fome. O meu alimento, ele providencia os nutrientes para o corpo e para a alma eternamente. Em contraste com o alimento que vocês dizem que a deusa Demétria providencia para vocês. Você come, vai para o banheiro, a energia passa, fica fraca, vai ter que comer de novo. Jesus diz assim: olha, se mantenham fiéis, que para vocês eu dou do meu maná. Jamais terão fome. A fome de vocês será eternamente saciada. Nele mesmo, que é o pão da vida. Essa é a primeira promessa da igreja. Você vê, isso aí é extremamente relevante para mim, sabe por quê? Não me remete apenas a uma promessa futurística, mas também ao presente. Porque nós estamos todos os dias tentando alimentar a nossa alma de coisas que logo mais nos dão fome novamente. A gente, se eu conseguisse aquela promoção, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Aí você chega lá, aí logo tem uma outra insatisfação na frente, sempre querendo algo mais. Por quê? Porque a comida desse mundo, ela não satisfaz, não satisfaz. Ah, se eu me parecesse dessa forma, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Se eu tivesse um marido ou uma esposa, e aí você luta para aquilo ali, você consegue, depois você vê que você não é a pessoa mais feliz do mundo, porque sempre tem algo faltando. Nós alimentamos a nossa alma de comida passageira. E o que Jesus diz é: seja fiel, vocês sempre serão satisfeitos. Um estado eterno de satisfação. Já pensou? Essa é a primeira promessa de Jesus à igreja. A segunda promessa que Jesus dá à igreja é o seguinte. Observe aqui no versículo 17, a parte B, diz assim: e a cada um deles darei também uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Aí eu estava lendo, eu quero uma pedra branca, um cheixo branco. Quero um cheixo branco. Minha filha agora está obcecada por cheixo. Ela pega pedinhas. Está obcecada por cheixo. Mas eu fico pensando, mas o que eu quero com um cheixo branco? O que é isso? Tem algo por trás disso aqui. Eu fui fazer a pesquisa e eu notei o seguinte: o que era isso no contexto deles? Observe o seguinte, como é que ele começa aqui. Ele fala assim: ao vencedor, aos que conseguirem a vitória, aos vencedores. Quem era atleta naqueles dias, que o mundo grego era um mundo... é muito voltado para a prática esportiva, a Olimpíada surgiu nesse contexto. Corredores, lutadores, gladiadores e assim por diante vai. E existia um costume na época de que todos aqueles que vencessem uma corrida ou vencessem uma luta, eles eram convidados a um banquete, e o ingresso para esse banquete era uma pedra branca, um cheixo branco, com o seu nome gravado nele. Então você recebia aquilo ali, era a sua senha de entrada nesse grande banquete, é o banquete dos vitoriosos que eles faziam. Celebridades, você ganhava aquilo ali. Era o reconhecimento diante da sociedade, o seu mérito. Você recebia o convite para aquele banquete, e o convite era uma pedrazinha branca que tinha o seu nome gravado. E o que Jesus está dizendo está em contraste com duas coisas. Lembra-se do tempo de Esculápio? Quando você era curado, você colocava o seu nome aonde? Hein? Numa pedra branca, numa enorme pedra de mármore branca, você gravava ali o seu nome, dizendo que você naquele local foi curado por esse Esculápio. E Jesus está dizendo o seguinte, que esse é o primeiro contraste, que você teria agora uma relação com ele pela cura espiritual que você havia recebido. E a segunda coisa que Jesus está dizendo é o seguinte, é que olha, você está lembrado aqui de que a nossa sociedade, ela valoriza orgias e festas, e é isso que se faz no templo de Dionísio, no templo de Diana, as grandes orgias, as grandes festas, os grandes banquetes, ao banquete dos vitoriosos. Não se preocupe, se mantenham fiel, e vocês sempre cearão comigo, sentarão à minha mesa. Diante de mim serão vencedores. Em Cristo somos mais do que vencedores. E é isso que o Senhor Jesus Cristo, o encorajamento que Ele traz à igreja, a promessa de vocês terão um relacionamento constante comigo. É como se você estivesse ceando comigo, festejando comigo, se alegrando comigo eternamente. Não é feito aquelas festas de Dionísio que você passa 3 dias, quando você acaba, você está na enorme ressaca, vazio. A celebração comigo, ela tem alegria duradoura, alegria eterna. Você é convidado por mim para fazer parte da minha vida. E saborear, não do maná passageiro, mas do maná eterno. E é belo, é belo, é belo isso, porque no livro de Apocalipse fala o seguinte, que nós vamos experimentar as bodas do Cordeiro. Sabe o que é isso? Bodas do casamento de Jesus com a sua noiva, a igreja. E esse encontro será nos ares. E nas bodas do Cordeiro nós teremos a oportunidade novamente de festejar com Jesus, beber novamente o fruto da vide, sentar-se à mesa com ele em um banquete. Essa é a grande promessa. A Bíblia, ela promete essa esperança em Deus. Nós iremos festejar sem parar no encontro novamente com o Senhor Jesus Cristo. Muito melhor do que ser incluído em qualquer ciclo da sociedade, muito melhor em participar de qualquer orgia, de qualquer festividade que o mundo tem nos oferecido, é ceiar e sentar com Jesus e se satisfazer em Ele. Vocês sentem o encorajamento do Senhor Jesus? A igreja de pé. Sempre? Eu sinto. Vamos orar e vamos à mesa do Senhor. Senhor,